Capítulo 25 de Mateus, nós vamos ler esta primeira parte do capítulo que trata da parábola das 10 virgens. Há um princípio de estudo que é usado não só para o estudo teológico, bíblico, mas um princípio que é fundamental para qualquer instância de estudo. Para você entender bem um texto, entenda o contexto. Isso se aplica até para o relacionamento com pessoas. Para você entender uma pessoa, entenda a sua história. E há quem diga que não há como não amar as pessoas de quem você ouve sua história. É só ouvir a história de alguém que você começa a entender e amar aquela pessoa. Se uma pessoa muito chata, talvez você nunca tenha conhecido alguém chato, é possível que você, não, nem sei como que é alguém, mas se você conheceu alguém chato, sabe aquelas pessoas chatas? Você quer se livrar delas? Eu não sei se já aconteceu com você. Quando a gente ouve a história dessas pessoas, e por mais que a gente possa brincar com isso, é muito mais impactante a parte séria. Existem pessoas difíceis. Existem pessoas complicadas. E mesmo as pessoas agradáveis, ou às vezes só as pessoas que a gente nem conhece, quando a gente ouve sua história, muda tudo. Então, antes de tomar partido, antes de tomar qualquer posicionamento, antes de emitir qualquer parecer, não só publicamente, mas também internamente, eu e você precisamos entender o contexto, entender a história. E esse é um princípio que nos ajuda muito. Na verdade, é um princípio fundamental para a gente compreender pessoas, circunstâncias, acontecimentos e, sobretudo, entender a palavra. Todo versículo, todo assunto, todo texto tem um contexto, e quando entendemos o contexto, conhecemos o contexto, isso abre os nossos olhos, abre o nosso entendimento para um aprofundamento, para uma compreensão, para discernimento. E se nós fizermos isso agora, nós vamos entendendo que a parábola das 10 virgens está num contexto de parábolas. Jesus contava parábolas. Jesus usava a estratégia de ensinar com parábolas. E nesse propósito de entender o contexto da parábola das 10 virgens, nós podemos entender o contexto de parábolas. As parábolas traziam elementos conhecidos daquele povo. As parábolas traziam personagens, fatos, circunstâncias que eram comuns daquele povo. Então, nós estamos ouvindo hoje o Kleber falando sobre impostos e falando sobre dízimos. Ele está, de uma forma assim, tão simples e tão clara, mostrando como que a distribuição de rendas a partir de nós é uma instância de prosperidade. Gera prosperidade. Então, ele usou a expressão, você pega uma variável e você projeta ela para o infinito. Bem, você já está usando uma parábola, na verdade, uma alegoria ou um exemplo. Então, qualquer um que é engenheiro entendeu imediatamente. Qualquer um que estuda matemática entendeu imediatamente. até mesmo na física ou na química ou alguma matéria que você estudou e você já ouviu. Você pega uma variável e projeta ela para o futuro. São elementos que nos fazem ver com clareza. Alguns estudiosos dizem que as parábolas, elas são como um espelho. Você não precisa interpretar, você não precisa criar uma linha de raciocínio, uma explicação ampla. A parábola, ela tem o propósito de nos mostrar com clareza alguma coisa. Assim como o elemento, a variável que você projeta para o futuro, assim como a terra, assim como a semente que é plantada, assim como todos esses elementos que a palavra do Senhor nos mostra, como a cruz, como o cordeiro, são símbolos físicos que são carregados de significados e que nos ajudam a entender aquilo que não pode ser entendido de forma carnal, ou de forma automática. Você e eu passamos a ver as verdades do reino através das parábolas. Mas os estudiosos sobre as parábolas de Jesus também anunciam que a parábola, ela é uma forma de Jesus nos levar a enxergar e aprender aquilo que precisa ser colocado em prática. E alguns estudiosos mostram que Jesus era um rabino, não muito reconhecido, nem muito desejado nos seus dias, mas ele era um mestre, sim, ele era um mestre. Ele não estava na mesma escola dos rabinos religiosos daquele tempo, mas ele era um mestre, admirado por muitos, a ponto de muitos quererem seguir a Jesus, a ponto de Pedro, por exemplo, largar tudo imediatamente, abandonou o emprego imediatamente, nem esperou um aviso prévio, ele simplesmente abandonou, ele não pensou em nada, ele abandonou sua profissão de pescador, seu ganha-pão diário e seguiu a Jesus, porque certamente ele conhecia Jesus e tinha Jesus com muita admiração, a ponto de pensar no dia em que esse mestre me chamar para segui-lo, eu seguiria esse rabino, eu seguiria esse mestre, eu me tornaria seu discípulo. E assim, Jesus ministrava as pessoas, Jesus colocava suas verdades, as verdades do seu reino, de uma forma que os rabinos, os religiosos, os doutores da lei, as pessoas cultas, tinham muita dificuldade com Jesus, sobretudo porque a forma com que Jesus contava parábolas e usar parábolas já era uma estratégia de ensino normal daqueles dias. Muito antes, a própria Grécia traz fundamentos muito sólidos de como ensinar, qual a eloquência, qual a didática através das parábolas, mas quando Jesus mencionava uma parábola, era absolutamente diferente de todos os outros. O prazer daqueles rabinos em crucificar Jesus vinha de muitos elementos, inclusive esse. Por que que esse cara, quando ele menciona, de onde ele tirou essa parábola? Que comparação, que coisa, que elementos, mais do que isso, que resultados. Jesus mencionava uma parábola e ela produzia resultados. Uau! Entendi! Como dito aqui pelo Kleber, por que é que eles se maravilhavam? Eles se maravilhavam. Meu Deus! Eu nunca ouvi alguém contar parábolas como o Jesus de Nazaré. Então, a gente vai criando um contexto em torno de parábolas. Era uma estratégia didática já conhecida, já colocada em prática, mas Jesus fazia de uma forma singular. E tanto porque ele tinha vida, ele tinha graça, ele tinha carisma, ele transmitia amor, ensino, como? Porque quando ele mencionava suas parábolas, elas surtiam efeito. Entendi. Não só entendi agora como, fiquei marcado para sempre. Esse ensino não sai de mim mais. Entendi, Senhor. Esse é um contexto que vale a pena a gente sempre pensar nele. Mesmo que você não esteja ouvindo uma mensagem, quando você está lendo um versículo, exercite pensar no contexto ou nos contextos do versículo. Isso vai ampliar o seu tempo diante do Senhor, as vasilhas que nós damos para o Espírito Santo trazer revelação, e isso vai ampliar também o poder transformador da palavra em nós. Não é só um like, não é só um curtir, não é só você sabe disso, de repente a gente recebe alguma mensagem, algum post, você já imediatamente, mesmo antes de terminar de ver aquilo, você já quer dar um clique ali, um post, um joinha, porque, bem, eu já descarto, já sei, eu quero que ela saiba que eu assisti, que eu vi, que eu gostei, mas não é isso. A pessoa começa a receber a ministração, começa a receber as verdades através de Jesus, através das suas palavras, é impactada e aquilo marca mesmo. Ainda que eu não tenha dado um like, aquilo me marca para sempre. Em tempos em que a gente só tem uma série de operações de fachada, como quantos views, quantos likes, quantos tinindo, quantos ok, nós continuamos tendo necessidade não dessa parte estética, mas de realmente receber uma mensagem e aquilo impactar a nossa vida. O texto bíblico tem essa função. E eu e você podemos ir exercitando os caminhos pelos quais eu não apenas vejo uma coisa, gostei, ó, Jesus, uau, o Senhor se superou. Eu e você somos mesmo impactados, sabendo, por exemplo, de que as parábolas de Jesus, elas são singulares, elas são únicas, elas são acima de tudo quanto é parábola que se pode estudar na didática dos homens. Segunda questão que eu quero trazer como contexto das parábolas é que essa parábola das 10 virgens, ela é uma parábola que está em meio a outras parábolas e outros textos. E dentro desse contexto, você pode ver no capítulo 23, por exemplo, Jesus está falando sobre escribas e fariseus. Ajuda muito a entender a palavra das 10 virgens quando você começa a entender elementos daquela época. Por que que Jesus estava falando isso? Quem estava ouvindo? Onde ele estava? Qual era a circunstância? Por que que foi dito essas palavras? E você começa a construir esse cenário vendo aqui no texto, ou no contexto, que Jesus estava cercado de escribas e fariseus. Jesus falou às multidões, os seus discípulos, ele mencionou algumas coisas e os fariseus, os escribas, os hipócritas sempre se manifestavam e Jesus começa a falar para eles. Algumas advertências: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus. Vocês estão com a sua religiosidade impedindo as pessoas de verem o que precisam ver. Depois Jesus lamenta Jerusalém. Jerusalém era a cidade de ouro, a cidade do templo, a cidade sagrada. Na religião era o que havia de mais maravilhoso, estar em Jerusalém. As pessoas vinham de fora, todas as festas, subiam a Jerusalém. Jerusalém era o lugar top da religião. Era a igreja da cidade mais maravilhosa, mais vibrante, mais cheia de coisas legais. A Jerusalém era Jerusalém. E Jesus vira para você: olha, Jerusalém, quer saber de uma coisa? Você é um fiasco. Você mata os profetas, apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos como a galinha junta os pintinhos, mas você vai ficar deserta, Jerusalém. Jesus falou dos religiosos, das autoridades, dos doutores da lei, escribas, fariseus. As escribas eram pessoas relacionadas ao comércio, ao dia a dia, porque eles faziam toda a escrituração, eles faziam todo o controle, eles eram vinculados a Roma para cuidar também dos impostos. Jesus pega e fala sobre eles e menciona sobre escribas, fariseus, religiosos, hipócritas, mas também fala da cidade, diz assim: vocês estão vivenciando realidades, defendendo valores que estão impedindo as pessoas de entenderem o contexto que estão vivendo. Então ele começa a falar sobre o princípio das dores. A destruição do templo, não vai ficar pedra sobre pedra. Ao invés de vocês irem no encantamento dos escribas, fariseus, hipócritas, doutores da lei, ou até mesmo o encantamento da cidade mágica, maravilhosa, vocês precisam entender algumas coisas. O templo vai ruir. Essas estruturas todas não têm valor. Faça o seu curso, faça o seu doutorado, conquiste sua carreira, mas guarde bem isso. Não deixe esse sistema te encantar. Não seja daqueles crentes que falam assim: isso não tem valor. O que tem valor é Deus falar comigo. Não, não, não seja. Seja uma pessoa que cuida de todos os elementos desta terra. Você vai construir o templo, você vai cuidar das coisas desta terra que precisa cuidar, você vai tratar dos assuntos profissionais, mas não seja como os hipócritas, não seja como esses religiosos, que essa estrutura impede as pessoas de viverem todas estas questões terrenas, mas, acima de tudo, verem o reino de Deus. Então ele diz: olha, o que há de mais maravilhoso que vocês estão construindo aqui como homens, esse templo, ele vai cair por terra. Vai começar um tempo de dores, de sofrimento que vocês nunca imaginaram, nunca viram, nunca viveram. Tempo que muitos vão de escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão falsos profetas que enganarão muitos e por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E agora o versículo 12, ele traz um elemento que é central para nós entendermos o contexto dessa parábola. Em meio às questões de parábola, da singularidade, da coisa maravilhosa das parábolas de Jesus, da arte, da graça, da vida, da unção das parábolas de Jesus, também no contexto nós precisamos observar que haviam os escribas, os fariseus, os hipócritas, os religiosos, a estrutura religiosa, a própria cidade, e Jesus diz assim: não deixe que isso os impeça de ver as realidades. Tudo isso vai cair por terra, vem princípios de dores, e principalmente, esse contexto lindo e maravilhoso está escondendo uma verdade: o amor está esfriando. E se nós ampliarmos mais o entendimento de contexto, Jesus está falando de questões literais que aquele povo estava vivendo. Um pouco depois, no ano 70, aconteceu literalmente tudo isso que Jesus mencionou aqui. Jerusalém foi totalmente destruída, o templo foi arrasado. Era mesmo o princípio das dores, mas você pensa que em 70 anos, alguém vai se lembrar, 50 anos depois: olha, nós estamos firmes numa palavra. Eu não sei por que está falhando, mas está falhando sempre aqui, eu não sei se é a bateria. Jesus disse uma palavra e alguém, 50 anos depois, estava assim: gente, nós estamos firmes aqui, guardando, que era o princípio das... Não, não, não, ninguém se lembrava. Veio outra geração, vieram outras pessoas, e é possível que alguém... Você lembra que Jesus disse? Você lembra que está escrito lá, porque Mateus deixou registrado? Ah, mas não é assim. 50 anos é muito tempo para alguém estar se lembrando e acompanhando a cronologia dos acontecimentos, das palavras proféticas. Na verdade, hoje, uma semana depois, a gente já não está lembrando mais nada. quando veio a destruição de Jerusalém, as pessoas não estavam se lembrando, uau, aconteceu assim como nos dias de hoje. Porque além de ser uma palavra que aconteceu literalmente naqueles dias, é também uma palavra profética, o próprio acontecimento em Jerusalém, porque a própria cidade de Jerusalém são elementos proféticos, anunciadores de verdades, e eles projetavam o que está acontecendo exatamente hoje em toda a humanidade. Princípio das dores, tempo de apostasia, estrutura de escribas, fariseus, religiosos, cidades douradas, maravilhosas, da adoração, do culto, da vida gospel, é todas as mesmas coisas. E Jesus diz assim, presta atenção, o amor vai estar esfriando. Não há como não vermos isso hoje. No tipo de relacionamento, no tipo de vida, nas prioridades, em como a sociedade vive, o que a mídia faz, o que os governos estão fazendo, o que os revoltados estão fazendo, o que os militantes fazem. Nós estamos vivendo esse tempo. O amor de quase todos esfriará. A questão do amor esfriar é um elemento central do contexto da parábola das 10 virgens. Não podemos deixar de ver, e é imprescindível, que o versículo 13, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Porque Jesus nunca traz um problema, nunca aponta algo ruim acontecendo, que não seja para nos dizer, agora veja o que eu estou fazendo. Mesmo nas palavras proféticas, a gente já teve muita experiência por aí na vida da história da igreja, alguém traz uma palavra profética, ai, eu lembro que eu estava num congresso lá em Brasília, e alguém no último dia, os irmãos orando e abençoando, alguém veio e pediu a palavra, e alguém disse assim, irmãos, vamos orar, porque nesta noite eu tive um sonho, e eu vi os ônibus andando nas estradas, e eu vi ônibus caindo pelas ribanceiras, e muita gente morrendo. Falei assim, Deus do céu, o que vai falar isso agora? Está todo mundo despedindo, vai todo mundo entrar em centenas de ônibus aqui, sair pelas estradas, e meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Será que Jesus fez questão, eu vou mostrar para vocês que vai cair uma catástrofe, vai todo mundo morrer, eu vou mostrar para vocês, filho, revela, conta para eles que vai ser horrível, eu não sei o que fazer. Não, Deus está dizendo assim, se por acaso Deus mostra alguma coisa que o inimigo intenta fazer, que pode acontecer, é para nos alertar, é para nos preparar, é para nós orarmos, é para vencermos, é para nós olharmos para o que é que ele está fazendo. Olha, eu estou avisando que o inimigo gostaria de fazer isso, mas eu quero que você olhe para o que eu faço. O Apocalipse é assim, alguns ficam olhando, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, vai acontecer aquilo. Não, o Apocalipse é o livro da revelação. Jesus está dizendo assim, olha todas as coisas que o maligno vai fazer, eu permiti que acontecesse todas essas catástrofes, essas coisas, mas olha o que está sendo preparado, olha a vinda do Cordeiro, olha o trono, olha a igreja, eu quero que você olhe para aquilo que Deus está fazendo. Aqui, da mesma forma, o Senhor está dizendo, o amor de quase todos vai esfriar, preste atenção no que o maligno está fazendo, no que está acontecendo de ruim com a humanidade, mas todo aquele que perseverar até o fim será salvo. A oração que fizemos aqui, nós teremos recurso para todas as coisas. Não é um cruza o dedo. Como é que era? Não era assim que a gente fazia na escola? Cruza o dedo. Não é uma tentativa. E essa é uma aplicação pessoal. Eu estou vendo todas as coisas, mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei o que ele disse. Eu estou observando o contexto. No contexto eu vejo que falta amor, mas eu vejo que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Nós vivemos esse tempo. O Senhor fala da grande tribulação, o Senhor fala da vinda do Filho, o Senhor fala no capítulo 24 coisas muito, muito claras sobre os dias que estamos vivendo. E fica esse ensino, quando eu presto atenção no contexto, não é para eu, ai meu Deus. É para eu dizer, então deixa eu ver agora no contexto o que é que Jesus preparou? O que é que o Senhor tem prometido? O que é que o Senhor tem declarado? Esse é o contexto, ou pelo menos partes do contexto da parábola das 10 virgens. A parábola tem nada que gastar tempo explicando a palavra. O reino dos céus é semelhante a 10 virgens, que tomando sua lâmpada saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram nécias e 5 prudentes. Quem vai se casar com o noivo é a noiva. Quem é a noiva é a igreja. E a igreja está representada aqui por 10 virgens. Destas 10 virgens, parte é sábia, parte é nécia. Se a gente continua lendo, fica claro, as nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Simples. Jesus está dizendo de uma forma muito clara, muito simples, as pessoas usavam lamparinas, as pessoas usavam azeite, as pessoas sabiam que se não tivessem levado azeite de reserva, lá no caminho, o que ia acontecer é que, assim como a gasolina do carro acaba e eu fico no meio do caminho, lá o azeite acabava e elas ficavam no escuro. Então, se eu vou andar, eu levo minha lamparina, ela tem que estar com azeite, mas eu também preciso levar azeite de reserva. Eu preciso me abastecer de óleo. É isso que Jesus está falando. E Jesus está deixando claro. Da igreja, as virgens que são nécias, que esperam o noivo, que são a noiva, são aqueles que não se importam diariamente em conferir a carga de manifestações de fruto e de dons do Espírito Santo dentro de si. Se o azeite é o Espírito Santo, se o azeite é o que eu preciso para viver, se eu não cuido do azeite, eu sou nécio, eu corro o risco de nem subir aqui com o noivo, nem encontrar com o noivo, não vamos discutir o que é isso, não vamos discutir as mesmas coisas sobre se guarda a salvação, se perde salvação, se tem, se não tem. Não, não, nós só vamos entender o que Jesus disse, porque não é para ser interpretado. Parábola é para ser como um espelho. Eu olho para ela, eu me vejo e eu aplico aquilo que está ensinado na parábola. Senhor, eu quero ser das virgens sábias. Portanto, eu quero todos os dias cuidar de me encher do Espírito Santo. O Senhor Jesus não deixou só esse ensino, a palavra, a Bíblia inteira é intencionalmente ensino de Deus para nós. Então Paulo vem lá na frente e diz assim, enchei-vos do Espírito, falando entre vós. Eu poderia ainda pegar esse caminho aí e tratar de uma forma longa sobre congregar. Porque é falando entre vós. É possível que em muitas circunstâncias a gente fale entre nós pelo Zoom, como foi convidado de novo a gente a participar da oração terça-feira. É pelo Zoom, mas nós estamos juntos, falando entre nós, glorificando ao Senhor. E é possível que você nem ouça, porque o microfone do outro irmão está desligado, mas há uma instância espiritual em que nós estamos unidos, juntos, nela, diante do trono, e nós estamos falando entre nós, com salmos, hinos e cânticos espirituais. Compreendemos, se houver uma orientação da prefeitura, em que a gente não pode se reunir aqui, nós não vamos nos reunir aqui, nós vamos voltar para o Zoom no culto, mas enquanto podemos, vamos resguardando o distanciamento, temos aqui 30% do auditório só, guardamos os distanciamentos, mas nós precisamos estar juntos, falar entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais. O culto é isso. Por isso nós vamos nos enchendo. Nós cantamos louvores. Então você não apenas assiste a banda que está aqui na frente, você canta louvores. Você diz amém. Você usa a sua voz. Você usa o seu corpo, porque nós estamos falando entre nós, usando a voz, movimentando o corpo todo com salmos, hinos e cânticos espirituais. Isso é muito simples. Isso é muito prático e, ao mesmo tempo, altamente espiritual. É assim que nós vemos o Espírito se mover. Não existe, assim, um encontro, um culto, um congresso que Deus não veio. uma reunião que Deus não apareceu, olha, hoje não teve nenhuma manifestação. Não, o que existe é uma reunião onde nós nos manifestamos, então o Espírito flui, ou uma reunião onde eu não me manifesto. Gostei desse culto. Ai, gente, não gostei. Ai, o que aconteceu não foi lá no culto. Não foi lá no auditório, foi aqui dentro. Mas se nós falamos entre nós com salmos, hinos e cânticos espirituais, se nós começamos a nos envolver, liberar, o que acontece é um fluir do Espírito Santo. Nós vamos nos enchendo do Espírito Santo. Senhor, eu não quero ser uma dessas virgens nécias. Eu quero cantar louvores, eu quero cultuar, eu quero ler a palavra, eu quero proclamar a palavra, eu quero ler a palavra e encarnar a palavra, eu quero, Senhor, testemunhar de Jesus, eu quero isso, eu decido que nesse contexto onde tem muito escriba, muito fariseu, muito hipócrita, tem até mesmo Jerusalém, coisas douradas de ouro, tem abóbora, tem toda a estrutura, tem... Eu mesmo, Senhor, tenho algumas expectativas de igreja que talvez sejam mesmo religiosidade tradicional. É possível que eu esteja querendo isso, aquilo, aquilo outro, e orando e pedindo, ah, Senhor, eu podia fazer isso, e de repente são só simbolismos que para mim têm assim, uma importância que se acontecer, o céu caiu, se não acontecer, Deus fechou as portas. Não, não, às vezes, Senhor, eu só estou olhando para uma coisa e tem um milhão de outras coisas para eu prestar atenção. Mas, Senhor, eu desejo ser uma dessas virgens sábias. Está muito claro no texto. Não precisa do pastor pregar sobre isso. Significa, eu vou encher minhas lâmpadas ou minha lâmpada de óleo. Porque, segundo o contexto, nós estamos vivendo esse tempo do fim. Uma das questões do amor de quase todos esfriando é que a iniquidade, a promiscuidade, o pecado, todas as coisas que o mundo oferece, não soam, não parecem, não se apresentam como são, porque a gente perdeu a referência, o crivo de referência que é amor. Eu quero dizer a você, irmão, eu que estou pregando essa palavra, ou o Papa, ou o seu guru religioso, não importa qual que é a pessoa, não importa se é a pessoa mais espiritual que você imagina, qualquer um de nós estamos debaixo de um processo de esfriamento. Todos nós. Salva-se quem, ciente disso, aplica mais diligência para buscar o Senhor. Eu tenho controle de tudo, eu sei onde meu filho está, eu estou inclusive acompanhando aqui, ó, o mapinha me mostra exatamente onde o Uber está, e tem até um outro, tem mãe que tem um aplicativo que mostra onde o celular do filho está, então ela sabe onde o filho está, não sei o quê, talvez pai também use isso. A gente, pronto, eu não preciso mais me preocupar, eu não preciso mais confiar no Senhor, eu não preciso mais orar, eu não preciso... Por quê? Porque está tudo no controle. Isso é parte do esfriamento. Temos tantas demandas no dia a dia, você sabe disso. Fomos para o home office, fomos para nada. Nós duplicamos as demandas de trabalho. Isso aqui facilita, porque agora não facilita nada. Isso aqui multiplica a carga de mensagens que você tem que ouvir, de mensagens que você tem que responder, de coisas que você tem que olhar, de interesses que surgem. E se você falar aqui agora que você tem interesse no tênis, logo, logo no seu celular vem de novo um monte de propaganda de tênis. Aí você entra, eu estava precisando de um tênis. Aí você entra, daqui a pouco já cai um outro e-mail, cai um outro... Pronto, foi embora o dia. Tem alguém aqui que não sabe do que eu estou falando? Estamos todos num processo de esfriamento. Então o Senhor vem e nos diz, filho, você quer ser das virgens que vão estar prontas para a hora que o noivo bater na porta? Você vai ter que cuidar de uma forma mais diligente, mais intensa. O reino é tomado por esforço. Você vai ter que se empenhar mais, porque no mundo inteiro o processo está sendo de esfriamento do amor. Os religiosos, as Jerusaléns da vida, os escribas, os fariseus, está todo mundo. E passados 70 anos, ninguém está se lembrando mais do que foi dito. Mas se você quiser ser essa noiva que está atenta à hora que o noivo bate a porta, encha-te de óleo. Sem mistificar, sem espiritualizar, sem romantizar, sem romanizar, sem gospelizar, sem nada. Apenas uma forma muito simples. Encher do óleo significa encher-se do Espírito Santo. Você pode estar em pecado e decide, eu preciso me encher do Senhor. Eu vou confessar, eu vou me lavar no sangue do Cordeiro, eu vou retornar à tua presença, eu vou abandonar o que eu preciso abandonar, eu vou ser diligente, eu vou exercitar fé, eu vou cuidar das prioridades do teu reino, mas eu vou me encher do Espírito Santo. Foi um dia difícil, hoje o dia podia ser assim, gente, esse pastor hoje foi um ímpio, pode ser mesmo que eu tenha um dia que, meu Deus, hoje foi um dia carnal, ô sujeitinho carnal hoje, meu Deus, mas Senhor, eu me arrependo, eu entro na tua presença, porque está escrito que no dia em que eu nasci de novo, Senhor, eu tenho um caminho aberto, o véu foi rasgado, eu entro na tua presença pelo novo e vivo caminho, o sangue de Jesus. O próprio profeta já dizia lá, Ezequiel dizia, há um caminho, uma porta aberta, há um lugar aberto lá no trono em Jerusalém, e Senhor, é para os seus adoradores. Eu, pela fé, me entro nesse lugar, eu me rendo ao Senhor e eu volto aqui. No final desse dia, que eu acho que eu seria carimbado carnal, eu volto aqui e digo, eu vou me encher do teu Espírito Santo. Porque o que eu tive com o Senhor não foi uma experiência emocional. Eu nasci de novo. Ninguém desnasce. Eu nasci na tua família. Eu pertenço ao teu corpo. Se eu estou errando, se eu estou pecando, se eu estou debaixo de opressão, se eu estou debaixo de angústia, se eu estou debaixo de depressão, se eu estou desanimado, se eu estou assim, esfriado, Senhor, a tua palavra diz, junto com o texto que diz que é esfriamento do amor mesmo, que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Eu quero ser salvo de passar mais um dia, mais uma semana, mais um mês ou mais um ano vazio do Espírito. Eu vou me encher do Espírito Santo. Fecha os teus olhos.